Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Ele é um retrato do erro de Salomão. Primeiro capítulo de Reis, perdão. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, e ele é um retrato do erro de Salomão, e nós temos que tomar cuidado para não incorrer no mesmo erro, tá bem? É um capítulo um pouco longo, mas não deixe de ouvi-lo, porque importantíssimo para a sua vida cristã e importantíssimo para nós como povo de Deus. Primeiro livro de Reis, no capítulo 11, o erro de Salomão. Mas antes disso, nós vamos ouvi a mensagem que o irmão Everson nos mandou hoje, e que é o inverso disso. Ele diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Amém. Que o Senhor faça nova todas as coisas agora nas nossas vidas e certamente por toda a eternidade. Apocalipse 21, versículo 5. Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião, irmãos, mas para trazer vida nova. Ele tocava os intocáveis, perdoava os imperdoáveis, amava os esquecidos. Essa mesma graça está disponível hoje. Não importa onde você está ou o que você já viveu, Deus pode reescrever sua história. Senhor, eu entrego minha vida e meus caminhos. Que a tua vontade se cumpra em mim. Faz tudo novo e revoluciona a minha história com teu amor, poder e graça. Os irmãos da equipe de Atibaia e São Paulo nos abençoaram. Nós também os abençoamos em nome de Jesus, em particular o irmão Everson. Então, Jesus não veio criar uma religião chata, intragável, cheia de usos e costumes. Jesus veio trazer, reescrever a história humana. Ele veio entregar sua vida por nós, que se cumpra em nós a vida dele. Ele veio trazer vida nova, tocar naqueles que ninguém quer tocar, perdoar aqueles que ninguém quer perdoar, amar aqueles que estão esquecidos. E essa mesma graça está disponível hoje. Aleluia. Peço perdão aos irmãos, hoje mais uma vez não acertaram ainda a glicose, né, que se fala. Então minha diabetes está muito elevada e isso altera o jeito de falar e pensar. Você pensa um pouco mais lento, mas eles vão achar o número exato para a insulina. Eu tenho certeza absoluta que eles vão achar. Até o dia da vitória, quando for Deus retirar o sopro da vida, aí não. Mas enquanto isso não acontecer, o Senhor vai pondo a sua mão. E eu não quero deixar de falar com vocês. Deixo um abraço especial à pastora Meire, porque queria falar com ela hoje, conversar um pouquinho sobre vida cristã e não consegui, há umas 2, 3 horas atrás. Agora que estou conseguindo ordenar meus pensamentos e leitura, e também já faz tempo. A pastora Renilda, lá no norte do país, e sempre a minha gratidão, mas sempre, ela não imagina, ela talvez ache que é uma gratidão de uma pessoa, mas não, sempre a minha gratidão extrema, extrema, para a missionária Vivian Lopes, porque foi através, está sendo, através da missionária Vivian Lopes, que nós estamos atingindo o Brasil e estamos atingindo 20 nações. Então, deixo um abraço às irmãs hoje. Aleluia! Vamos ler o capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, que trata sobre o erro de Salomão. E aí nos adverte para não cair nesse erro. Diz assim o versículo 1: Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas. Para ser mais correto, aqui com o texto bíblico mesmo, ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Há muitos historiadores de história de Israel que dizem o contrário, e eu os acompanho. De que ele tenha tido 300 esposas de convívio estreito, convívio próximo, e 700 concubinas. Mas aí são teorias, né? Então vamos ficar com o texto bíblico. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. Então, seja de uma forma ou de outra, ele acabou tendo contato com quem Deus disse para não ter contato. É diferente do Novo Testamento. Faço um parênteses aqui para dizer: quando Jesus vem e encerra o trabalho com a casa de Israel. Esse, não que encerre o trabalho, mas ele delimita um tempo onde o trabalho era quase que exclusivamente com a casa de Israel, tirando Rute, a Moabita, tirando Raabe, a Cananita e outros que se chegaram. A casa de Israel era o foco. Para quê? Para que depois se cumprisse a promessa de Abraão, e todas as famílias da terra fossem abençoadas, ou seja, o tempo em que essa mensagem nova iria para outros povos, raças, línguas e nações, os chamados gentios, quem não nasceu de ventre judaico. Tá bem? Como é o meu caso, talvez seja o seu caso. Então, a partir dos apóstolos, da descida do Espírito Santo, então começa um trabalho para se anunciar a judeus e gentios, formando um povo só. A nova Israel, a antiga Israel e a nova Israel. De qualquer maneira, é absurdo esse número, irmãos. 700 esposas e 300 concubinas, ou 700, 300 esposas e 700 concubinas, é uma coisa absurda. Salomão se deixou levar pelo seu desejo e acabou comprometendo o seu ministério. Versículo 4. À medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciavam decisivamente a seguir seus deuses. Já estava meio, né, velho e acabava acompanhando as esposas no culto a outros deuses. E ele seguiu outros deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu pai, Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Irmãos e irmãs, não há idade para ser enganado. Você pode ser enganado na infância, pode ser enganado na juventude, pode ser enganado na idade adulta, pode ser enganado no fim da sua vida. Não há idade para ser enganado. Nem a inteligência ou a experiência são suficientes para manter uma pessoa fiel, crente em Yahvé por toda a vida, não por 10 anos, 5 anos ou 20 anos, não, por toda a vida. Só o temor, a obediência amorosa e reverente nos dá essa condição. As mulheres pagãs com as quais Salomão viveu maritalmente, aos poucos e na medida em que ele envelhecia, foram criando um ambiente totalmente pagão em sua corte, levando o próprio Salomão como homem culto e de comunhão com Deus, que era a conhecer, a admirar e praticar uma série de rituais religiosos de outros deuses, sincretistas. Seu filho Davi havia cometido vários graves pecados, mas jamais se envolveu em idolatria. Salomão caiu em idolatria. Daí, Davi caiu lá no adultério. Com Batseba, caiu mandando matar o marido de Batseba, deixando ele numa situação de assassinato e uma coisa terrível. Mas quem caiu no pecado da idolatria foi Salomão, o pecado que sempre marcou o povo de Israel e contra o qual Deus tem profundo ódio. Eu já reparei ao longo de toda a Bíblia. Muitos pecados, durante várias vezes, em várias oportunidades, Deus perdoa. Mas tem um pecado para o qual Deus não tolera: idolatria. Idolatria. Não é possível servir a dois senhores, servir a Yahvé e servir a outros deuses. Problema do nosso sincretismo atual, em 2025. Então você pode ser enganado na infância, você pode ser enganado na juventude por ideologias, até pelo sonho de mudar o mundo, você pode ser enganado na idade adulta, você pode ser enganado na velhice. Irmão, vigie! Irmã, vigie! Essa palavra primeiro é para mim. Nós não podemos cair no pecado da idolatria de modo algum. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astoret, ou para nós Astarot, deusa dos Sidônios, e Molech, ou Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Já disse para vocês, repito, de Moloque vem a raiz moleque, tá bem? Porque havia sacrifício de crianças e uma série de rituais com crianças também. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Salomão não se equiparou a Davi de modo algum, porque Davi foi temente a Deus a vida inteira, mesmo tendo cometido pecado. Salomão não foi fiel a Deus a vida inteira. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camós, o odioso, nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas, fez o mesmo para todas as mulheres estrangeiras que ofereciam incenso, sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou com as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira duas vezes. Ele teve uma aparição de Deus duas vezes, e mesmo assim caiu nessa esparrela. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou Salomão, determinando: considerando que esse é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e darei a teu servo, porém unicamente por amor a Davi, teu pai, não farei enquanto viverdes, eu tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei a teu filho uma tribo, por amor à consideração de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Nesse pedaço, nesse trecho da Bíblia, está presente flagrantemente, explicitamente, a ideia de que não é o reinado sanguíneo de Davi que vai até o final dos tempos, mas é o reinado do Messias. Isso é retirado da casa de Davi por causa de Salomão e é dado ao Messias. É só você estudar exegeticamente. Os mais novos não sabem o que é isso. É um estudo mais apurado de cada versículo, de cada característica, do que significa a língua, do que significa a ordem literária, do que significa a linguística e tudo mais, né, análise sociológica. Então você vai entender que Deus aqui está retirando só da questão familiar de Davi e está preparando o sucessor de Davi, chamado filho de Davi no seu ministério, mas que é o Senhor de Davi, por outro lado, que é o Messias, a saber, Jesus Cristo. Surgem, versículo 14, os inimigos de Salomão. Então Iavé levantou contra Salomão um adversário, Hadade, e o Edomita, que pertencia à família real de Edom. Depois que Davi vencera Edom, Joabe, general do exército, foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. E Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo homem sobre as terras de Edom. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que haviam servido seu pai. Ele ainda era um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu mantimentos. O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu em casamento a irmã da sua própria esposa, a rainha Tarpênes, ou Tafnes, como nós conhecemos. A irmã Tafnes lhe deu um filho que recebeu o nome de Genubat, ou Genubate, em português, que fora criado por Tafnes no Palácio Real. Ali Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos de Faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia também morrido e solicitou a Faraó: deixa-me partir, porquanto desejo retornar à própria terra. Ao que Faraó contestou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Hadade: nada. Todavia, permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, lá na Síria, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi o adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isso além de todo o mal que Hades realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria, como eu comentei. Bom, a partir do versículo 26, nós vamos ver a revolta de Jeroboão e o início do fim da monarquia, de um Israel total para agora o estabelecimento do Reino do Norte e do Reino do Sul. A revolta de Roboão. Versículo 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe se chamava Tseruá, ou Zeruá, e era viúva. Ela se amotinou contra o rei, porque Salomão tinha construído Milo, o aterro ao lado da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente, talentoso, competente. Quando Salomão viu que esse jovem era bom trabalhador, encarregou-o de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Ahiá, ou Aías, o profeta de Siló. Aías é como nós conhecemos, tá bem? É o profeta de Siló que estava usando uma capa nova e encontrou-se com ele no caminho. Então Aías agarrou sua própria capa com toda a força e rasgou em 12 pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou: Toma para ti 10 pedaços, pois assim diz Iavé, o Senhor, Deus de Israel: Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Vai entendendo, aqui vai nascendo reino do norte, reino do sul. O reino do sul é menor, com Judá e Benjamim, 2 tribos, e as outras 10 tribos ficaram no reino do norte. Um pedacinho de Manassés ficou também no reino do sul, mas às vezes nem se conta. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo como demonstração do meu amor para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel. Agirei desse modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camoz, deus dos Moabitas, Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. E agora eu pergunto a você: Deus está dizendo que ele guardou os decretos e as ordenanças. E eu pergunto: ora, Davi não cometeu adultério? Ora, Davi não mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou, Urias? Ora, Davi não deu ordem para o exército para que deixassem Urias sozinho à frente no campo de batalha para que fosse morto? Veja bem, não é que Deus tolera um pecado e não tolera outro. Não é que Deus considere o pecadinho e o pecadão, mas o que eu estou dizendo é que de tudo que está na Bíblia, há uma coisa que de fato Deus não suporta, que é deixar de guardar os seus decretos, suas ordenanças, e não é possível servir a dois senhores. Repito, não é possível servir a dois senhores. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a idolatria no, na ministração passada, eu falei, pode haver idolatria da riqueza, pode haver a idolatria da pobreza ou avareza, pode haver uma dezena de idolatrias, e nós temos que tomar cuidado com todas elas para não colocar Deus em segundo lugar em nossas vidas. Ou pior ainda, terceiro, quarto, quinto. Versículo 35: Porém, tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as 10 tribos, e darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Claro, isso é uma metáfora. Cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo, todo o teu coração e tudo o que o teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar e andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo, e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações, os meus mandamentos, como fez meu servo Davi. Eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene, eterna, irmãos, e te concederei Israel como procedi com Davi. Eu quero recomendar que você grife. Em alguns lugares aqui em Minas mesmo não se fala grifo. Eu já vi muitos irmãos aqui, você aqui de Entre Folhas, falando de marcar texto. Então, marque o texto. Marque o texto, versículo 38. Deus está restabelecendo aliança. Deus está restabelecendo aliança. E aí é que você vai entender quando os comentaristas dizem que no final da sua vida, Salomão, quebrantado de coração, depois do arrependimento, vai escrever alguns provérbios, vai escrever com muita propriedade Cantares de Salomão e vai escrever, sobretudo, Eclesiastes, que já está ministrado lá no blog. Guarde o versículo 38. Mas para que guardar? Para atentar para tudo que Deus ordenar, andar pelos caminhos do Senhor, praticar o que é justo. Se você foi próspero, como eu falei no capítulo anterior, Deus te fez prosperar, seja justo com aquele que é menos favorecido, seja solidário. Se você for certo aos olhos de Deus, como pai amoroso que ficou esperando os irmãos, mesmo depois de pecarem, porque quem não pecou? Irmão, eu te faço uma pergunta: quem foi o irmão que não pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e alguns arrogantes acham que por causa disso ou daquilo, da barba ou do cabelo, da roupa ou do bigode, do que for, esses estão isentos do pecado. Meu irmão, minha irmã, só Jesus não pecou. E é justo que você, então, ajude as pessoas, obedeça às orientações, obedeça aos mandamentos do Senhor, como fez Davi, e Deus promete estar contigo e firmar para ti uma dinastia eterna e te conceder, ó Israel, como procedeu como Davi. Quem vai garantir a dinastia eterna? Jesus! Jesus! Jesus Cristo! Versículo 39 diz: portanto, humilharei os descendentes de Davi por esse motivo, mas não para sempre. Aí os castigos de Israel, mas a restauração de Israel, que está prevista até o final dos tempos. Os castigos e a restauração de Israel. Bendito seja Israel para sempre. Temos que amar Israel. Temos que amar os outros povos. Temos que amar todos, povos, raças, línguas, tribos, nações, temos que amar todos. Mas guardem, Deus tem um projeto específico com Israel, estabelecido em Abraão, e não se esqueça disso. Esse reino é eterno, e nós fomos enxertados em Israel. Nós não éramos Israel, nós que não nascemos de ventre judaico, nós não éramos Israel, mas Deus nos enxertou na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira, pastor? A videira verdadeira é Jesus. E a videira verdadeira, Jesus, traz consigo os seus primeiros frutos, que são a primícia dos seus frutos, que são Israel. E depois ele enxerta na videira verdadeira os outros povos, raças, línguas e nações. Bendito seja o Senhor. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão, mas esse conseguiu fugir para o Egito. Olha só, Salomão procurou matar Jeroboão, mas esse fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde se refugiou até a morte de Salomão. E finalizando a morte do rei Salomão, quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão escritos nos registros históricos de Salomão. O tempo em que o rei Salomão governou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. Esse 40 é simbólico, mais uma vez, é histórico, sim, mas é simbólico. É um tempo de luta, é um tempo de provação, é um tempo que aponta para o 4, aponta para o 40, aponta para o 400. Jesus ficou 40 dias no deserto, ou seja, é um momento onde Deus faz Israel chegar ao apogeu político, econômico, social, ideológico. Por outro lado, a idolatria entrou em Israel de vez. Então, que nós vigiemos isso. E Salomão repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Rehavam, ou Roboão, sucedeu o seu trono. E nós começamos a ver, se o Senhor nos permitir, começamos a ver a partir daí. Mas eu quero destacar hoje, como palavra final, irmão, irmã, todos pecaram, carecem da glória de Deus, todos pecaram. Agora, vamos tomar cuidado com o pecado da idolatria. O que é a idolatria? É quando eu coloco, quando você coloca qualquer pessoa em primeiro lugar na sua vida e tira Deus do primeiro lugar. Uma pessoa ou uma coisa. Quando você também adora a Deus e adora outros deuses. E nós estamos numa sociedade tão plural que adorar 1 milhão de deuses diferentes, ou seja, colocar 1 milhão de coisas em primeiro lugar antes de Deus, é muito fácil. Nós estamos num período de grande tentação, onde colocar Deus em primeiro lugar vai ficando mais difícil. A pessoa até frequenta uma igreja, mas Deus não é o primeiro. Eu, se eu tentasse gastar aqui agora, eu gastaria um tempo infinito. Mas são milhares de coisas, milhares, milhares de coisas que estão lá no fundo do nosso coração e que podem tirar Deus do primeiro lugar. Você está comprometido com Deus, com o novo mundo que Deus veio estabelecer, com o novo reino que Deus veio estabelecer? Você está comprometido em evangelizar a sua família? Está comprometido em evangelizar os irmãos da igreja? De fato, está comprometido em evangelizar os vizinhos? Então, cuidado, porque outra coisa deve estar ocupando o primeiro lugar na sua vida. Você está colocando o estudo em primeiro lugar, meu irmão? Ah, eu preciso estudar para passar no Enem, no vestibular ou no curso técnico. Irmão, você pode estudar e Deus vai te encher de conhecimento e de sabedoria. E se você for disciplinado, metódico, a sua chance de ser aprovado ainda é maior. Mas não coloque isso em primeiro lugar. Pastor, eu preciso muito trabalhar para garantir ao bem-estar dos meus filhos no presente e no futuro. Meu irmão, eu dou todo o apoio para o seu trabalho, para que você garanta aos seus filhos e netos o melhor que você puder, mas preste atenção, você não pode deixar de olhar para o lado, de olhar para as pessoas que estão necessitadas. Você não pode usar o seu trabalho e fechar os seus olhos para enxergar pessoas que estão extremamente carentes. Você não pode, porque isso vai se tornar um ídolo da sua vida. Olhe para os familiares, volto a dizer, olhe para os irmãos da igreja que precisam de fato virar cristãos, olhe para os seus amigos de estudo e de trabalho, olhe para a sociedade e coloque-se em posição missionária, orando por missões, incentivando missões, ofertando para missões, em nome de Jesus, faça isso, meu irmão, minha irmã. Ah, mas é meu trabalho, pastor, eu preciso trabalhar para ganhar um sustento. Meu irmão, todo o apoio para você trabalhar. Você vai gastar 2/3 do seu dia, com certeza, com o seu trabalho. A maior parte dos trabalhos vão tomar 2/3 do seu dia, mas dê o testemunho lá no seu trabalho. Dê o seu testemunho lá. E eu tenho dito, porque essas são algumas áreas da vida em comum para todas as pessoas, até no seu lazer. Dê o seu testemunho, ore pelas pessoas, divulgue trabalhos estratégicos que vão levar a pessoa a um encontro com Deus. Divulgue, trabalhe, milite, se articule e articule outras pessoas também, para que com o seu ministério você possa fazer a obra de Deus crescer. E no lazer também. É legal que as pessoas vejam você no lazer, mas com uma postura equilibrada. Equilibrada. O erro de Salomão foi ter se deixado levar pela sedução e ter 1.000 mulheres, ou 300 esposas e 700 concubinas, ou como diz o texto bíblico aqui, 300 concubinas, 700 esposas, acho mais difícil. Os historiadores, e de modo geral, muitos deles acham mais difícil, por mais negócios que ele tenha feito, o negócio que ele fazia era envolvia as concubinas, né? As mulheres. Mas, se o texto diz assim, vamos ficar a priori, quando há dúvida, a priori fiquemos com o texto. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a, em toda a sua vida, respirar missão, respirar missão. Quantos foram os dias onde me disseram: hoje não, o senhor não está tão bem, agora não, o senhor não está tão bem, hoje mesmo foi o dia, não consegui falar com uma pastora querida, e aí vem a ideia: hoje não, não, hoje sim! Porque nós estamos chegando a mais 1.000 pessoas diferentes. Irmãos, hoje sim! E eu levarei a minha cruz, o meu ministério, até por uma coroa trocar. Que Deus me dê força para isso e Deus te dê força para isso. Que Deus te abençoe. Que você não traga para dentro da sua vida, da sua família, da nossa igreja local, da sua denominação, do seu estudo, do seu trabalho, do seu lazer, nenhuma divindade. Que você não tente adorar a Deus e adorar a outro senhor, né? Não tente adorar o dinheiro, não tente adorar a mentira de que você não está sabendo que as pessoas que você há pessoas que você conhece, isso é uma mentira. Eu não tô sabendo que tais pessoas estão precisando. Mentiroso! Deus vai te cobrar essa mentira. Você pode fazer, faça mais. Eu tenho alegria de, desde a minha conversão, muito pela base que tive e pela base familiar também. Só conheço uma palavra, irmãos: dá o melhor. Dá o melhor. Entregar o melhor. Não conheço outra. Entregar mais ou menos, pela metade. Ah, mas a devocional é tão fraquinha comparada com um estudo mais exegético. Irmãos, eu já expliquei, a devocional tem que ser assim, porque nós temos pessoas de países diferentes e nós temos pessoas em estágio de vida cristã diferentes. Não dá para ser mais profundo, mas todo lugar que eu posso me aprofundar, eu me aprofundo em tudo aquilo que Deus me revela. Que Deus te abençoe. Que Deus nos afaste de toda a divindade e que Deus nos afaste da divisão do corpo. Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. Nós vamos ver a seguir, se o Senhor permitir. E que o Senhor nos afaste de toda a divisão e nos faça um só corpo, mas um só corpo firmado na Bíblia, não firmado em qualquer outra coisa. E hoje a Bíblia está dizendo: não é possível servir a Yahvé e a servir a outra divindade, mesmo que a outra divindade seja você mesmo. Eu? É, você ocupou o lugar de Deus. Você está no primeiro lugar na sua vida. Te interessa a sua vida. É, que se lasquem os outros. Que se lasque até as pessoas da tua família. Que se lasque as pessoas da tua igreja local. Que se lasque as pessoas da denominação. Que se lasque as pessoas da sociedade. Que se lasque as pessoas da vizinhança. Meu irmão, não é assim, não. Então, que Deus fale poderosamente ao seu coração para que você não caia no pecado de Salomão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita, poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, nos fazendo adorar um só Deus, o Eu Sou, Yahvé, Hashem, Elohim, que Deus nos faça adorar a Ele. Nós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.